9h50 minutos aqui na cidade de Foz do Iguaçu e nós temos instalada na área do município uma unidade da Defensoria Pública Federal, uma unidade que já está há 3 anos aqui no município e realiza em média 1.200 atendimentos por mês aqui na região de fronteira. Eu vou conversar justamente com uma das defensoras públicas federais aqui no município, a Thaís Aurélia Garcia. Bom dia! Bom dia, Guilherme. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio CBN. Trabalho da Defensoria Pública da União aqui em Foz do Iguaçu. Como é que funciona? Quem pode requisitar o apoio da Defensoria? A Defensoria Pública da União, ela é uma instituição vocacionada para atender aquelas pessoas que não têm condições de pagar um advogado. Em média, temos aquele patamar de pessoas que recebem por mês o valor de até 3 salários mínimos, que corresponderia, no caso, ao limite de isenção no imposto de renda. Mas isso é um parâmetro que utilizamos para atender, já que a Defensoria Pública da União atende populações que não possuem condições de pagar um advogado. Mas em determinadas áreas, por exemplo, área criminal ou em qualquer outra situação em que a pessoa se encontra em vulnerabilidade, nesses casos independe da renda, né? Aconteceu alguma coisa que o cidadão, né, a pessoa carente ou situação de vulnerabilidade, seja no caso o idoso, seja, por exemplo, situação, por exemplo, de uma criança, nesses casos não importa, e também no caso de um preso, não importa a renda. A Defensoria Pública da União vai atender independentemente da renda nesses casos específicos, né, no caso criminal e em outras situações de vulnerabilidade, independentemente da renda. No caso dos outros demais casos, quando não forem constatadas essas situações de vulnerabilidade, mas apenas de defesa, promoção de direitos, aí nesse caso, a depender da situação, nós analisamos, por exemplo, na área previdenciária, analisamos sim a questão da renda. Mas esse limite que eu mencionei de até 3 salários mínimos também é um limite relativo. Ou seja, caso a família, a renda familiar ultrapasse esse limite de 3 salários mínimos, nós pedimos, né, que essa pessoa ela junte alguns comprovantes, comprovando gastos excessivos com medicamentos, gastos que, por exemplo, fariam com que essa renda realmente fosse bem inferior ao que, de fato, ela recebe. Então, basicamente, essa é o nosso espectro, né, de atuação. E considerando que na população brasileira, por exemplo, nacional, mais ou menos 82% da população ofere até 3 salários mínimos, nós já percebemos que a atuação da Defensoria Pública da União e das Defensorias Públicas Estaduais também é bastante ampla, né? Tem um público e um atendimento bastante alargado. Aqui na nossa região, especificamente de Foz do Iguaçu, quais são os casos, os tipos de casos mais atendidos pela Defensoria Pública da União? Aqui na Defensoria Pública da União em Foz do Iguaçu, nós contamos com 5 defensores públicos federais. Cada um é responsável por atender em um determinado ofício. Nós aqui atuamos em 4 ofícios criminais, são 4 ofícios criminais, e 1 ofício cível previdenciário. Essa diferença, né, de quantidade para atuação nos ofícios, ela se deve ao fato de Foz do Iguaçu ficar uma região de fronteira, né, tripla fronteira, e com isso ter um atendimento muito elevado na área criminal. A nossa atuação na área criminal, que por se tratar, inclusive, de um direito defendido, né, que é o direito à liberdade, e com isso um dos primeiros direitos que a gente tem que estar atento, né, por isso que a atuação é mais concentrada na área criminal. Até ano passado não existia ainda um ofício civil previdenciário. Então foi criado esse ofício civil previdenciário e nossa atuação também, ela se estendeu, por exemplo, nos pleitos na área previdenciária, por exemplo, a pessoa que possui, que quer, né, pleitear auxílio-doença, aposentadoria, qualquer benefício também assistencial, no caso o LOAS, que é aquele benefício justamente para aquela pessoa que não tenha direito a nenhum a direito previdenciário, mas por conta da sua renda familiar ser bastante inferior. E aí se salvaguarda a pessoa idosa, com idade igual ou superior a 65 anos, e também o deficiente, o portador de necessidades especiais, que também, mesmo que não tenha direito a um benefício previdenciário, existe essa previsão de um benefício assistencial para o caso de eles, a renda familiar ser bastante pequena. E aí, nesse caso, o benefício será no valor de um salário mínimo para esses, tanto para o idoso, né, quanto para o portador de necessidades especiais. Além da área previdenciária, como eu mencionei, né, que vai garantir um leque amplo de benefícios também para a população. Nós temos atuação também na área civil, no caso para garantir medicamento, um remédio que uma pessoa não conseguiu obter na área pública de saúde, seja porque já não está mais disponível, seja porque já foi negado o fornecimento, a gente atua pleiteando a condenação dos poderes públicos ao fornecimento desse medicamento que seja imprescindível, né, para o tratamento dessa pessoa. Temos também atuação para garantia de cirurgias, garantia de internação também, esse assunto referente à internação é um dos motivos até do nosso plantão semanal noturno. Então, por exemplo, uma pessoa que não foi assegurada uma internação e seja urgente, é imprescindível para a manutenção de um bem mais importante, né, que é a vida. Aí nós também atuamos e temos atuação em regime de plantão também. E a questão também na área previdenciária, acho que é importante ressaltar para toda a população que, por conta de contarmos com poucos defensores públicos federais, e não só na região de Foz do Iguaçu, mas isso é uma realidade nacional, nós podemos dizer que a nossa atuação ainda é muito restrita na área previdenciária. Ainda estão restritos os casos de atendimento por conta mesmo do déficit de defensores. Né? Somente um defensor atuando nessa área, enquanto os demais continuam sobrecarregados na área criminal, porque é uma área realmente com mais demandas aqui na área em Foz do Iguaçu. Na área e na região de Foz do Iguaçu também e no entorno. Então, temos esse contexto de atuação que precisa ser estendido, principalmente porque a Defensoria Pública da União é uma instituição que foi prevista para atuar não somente na Justiça Federal, mas também na Justiça do Trabalho, na Justiça Eleitoral, na Justiça Militar, na Justiça Eleitoral, que eu já havia mencionado. Então, e também perante entes administrativos, como órgãos do INSS, da Receita Federal, do IBAMA, do INCRA. Então, é uma atuação bastante ampla. E que, se não forem aumentadas a quantidade de defensores para poder conseguir dar conta de tanta demanda, dificilmente a Defensoria Pública vai chegar em todas as demandas dos cidadãos. Agora, Thaís, eu lhe pergunto também, porque nós sabemos que a Defensoria Pública da União ainda não tem uma sede própria aqui na cidade de Foz do Iguaçu. Isso. Aquelas pessoas que estão nos ouvindo neste momento e têm interesse em solicitar algum serviço, procurar assistência junto à Defensoria, qual é o endereço e também qual o telefone, a forma de contato para conseguir dialogar com vocês? Uhum. Perfeito, Guilherme. A Defensoria Pública da União, como você já mencionou no início da entrevista, né, já está aqui em Foz há 3 anos. Nós estamos em fase de contratação, de um contrato de locação que já foi até publicado. Mas, enquanto isso, nós funcionamos dentro da Justiça Federal, ali que funciona exatamente no Jardim Neipi, na rua Edmundo de Barros. Esse é o local para a população procurar a Defensoria Pública da União por enquanto. Né, por enquanto, nesse ano ainda temos perspectiva de mudança de endereço para uma sede própria. Mas, enquanto isso, funcionamos em um espaço cedido gentilmente pela Justiça Federal, E funcionamos atualmente numa área que não está comportando nem o número de funcionários, estagiários e defensores mais. Né? A nossa unidade, ela recebeu ano passado 3 defensores, até então eram somente 2, então mais que duplicou a unidade ano passado. E nós corremos atrás, principalmente o defensor público-chefe, Dr. Maurício Cruff, ele também correu bastante atrás dessa questão da alocação do nosso imóvel, para poder ter um atendimento mais qualidade para a população. Então, daqui, provavelmente, até metade do semestre, nós funcionaremos na Rua Tarobá, perto do terminal. Então, vai ficar bem acessível, né, o atendimento também para a população. Então, por enquanto, funcionamos dentro da Justiça Federal, ali no Jardim Meipi, Rua Edmundo de Barros. O telefone, para quem quiser entrar em contato, até para tirar alguma dúvida, e também mencionamos que lá a Defensoria Pública da União, ela tem o atendimento, né, temos recepcionistas que atuam diretamente com o público, e auxiliamos, inclusive, trabalhamos em regime de plantão durante a semana, durante o dia. Então, ainda que a população não tenha certeza quanto ao direito, qualquer pessoa não tenha direito, não tenha certeza quanto ao direito que possui, ela pode se dirigir até a unidade. Nós vamos esclarecer, né, os defensores nós estamos lá de plantão para tirar qualquer dúvida. Inclusive porque a Defensoria Pública da União, ela tem esse trabalho de orientação jurídica. Não é só atuação judicial, mas também temos atuação extrajudicial. Inclusive na educação em direito. Eu vou passar o telefone para todos, quem quiser ligar para a Defensoria Pública, descobrir mais alguma informação, o telefone é 3521-3680 ou 3681, o ramal. Vou repetir, 3521-3681 ou ramal 3680. Conversei aqui na CBN com a Defensora Pública Federal, Thaís Aurélia Garcia, falando um pouco a respeito deste trabalho da Defensoria Pública da União aqui na Terra das Cataratas. Thaís, muito obrigado por essa participação aqui na Rádio que Toca Notícia. Muito obrigada, Guilherme. Só mais uma consideração para a população ficar ciente de que a Defensoria Pública da União está querendo conquistar o seu espaço na sociedade, divulgar o seu trabalho, inclusive reclamar das autoridades públicas, a investimento, contratação de novos defensores. Eu gostaria de ressaltar que nós estamos aí batalhando pela aprovação de uma PEC, uma proposta de emenda constitucional de número 247, para ampliação dos quadros de defensores. Né? Nós queremos um defensor em cada comarca para atender. Assim, onde tem um juiz e um promotor, é preciso ter um defensor também, porque o papel do defensor é essencial para garantia do acesso à justiça. Cada pessoa que quiser ter acesso à justiça e não tem condições de pagar um advogado, precisa de ter um defensor ao seu alcance. Então, com essas palavras, eu me despeço aí dos ouvintes da Rádio CBN e agradeço o convite por participar.